Cheiro 42, página 233, capítulo 24. Sinto um arrepio. Serei mesmo assim tão fria e calculista? O Gale não disse a Katniss vai escolher a pessoa que mais lhe custará ter de abandonar, nem mesmo sem a qual não consegue viver. Essas hipóteses teriam sugerido que aquilo que me motivava era alguma espécie de paixão. Mas o meu melhor amigo prevê que eu escolha a pessoa sem a qual não consigo sobreviver. Não há a mínima indicação de que o amor, o desejo ou mesmo a compatibilidade me influenciarão. Farei apenas uma fria avaliação do que os meus potenciais parceiros poderão oferecer-me. Como se, no fim de contas, fosse uma questão de saber se seria um padeiro ou um caçador que mais garantiria a minha longevidade. É algo horrível para o Gale dizer e para o Peeta não refutar, sobretudo quando todas as minhas emoções têm sido apreendidas e exploradas pelo Capitólio ou pelos rebeldes. Neste momento, a escolha seria simples. Consigo sobreviver muito bem sem qualquer dos dois. De manhã não tenho tempo nem energia para alimentar ressentimentos. Durante um pequeno almoço madrugador de paté de fígado e bolachas de figo, reunimo-nos à volta da televisão da Tigres para uma das interferências do Beatty. Houve um novo avanço na guerra. Aparentemente inspirado na Onda Preta, um empreendedor comandante rebelde teve a ideia de confiscar os automóveis abandonados das pessoas e lançá-los sem condutor pelas ruas. Os carros não ativam todos os casulos, mas atingem a maioria. Por volta das 4 da manhã, os rebeldes começaram a abrir 3 caminhos distintos, designados simplesmente linhas A, B e C, para o coração do Capitólio. Consequentemente, tomaram vários quarteirões com muito poucas baixas. Isso não vai durar muito mais, aventa o Gale. Na verdade, surpreende-me que o tenham permitido durante tanto tempo. O Capitólio vai readaptar-se, desativando determinados casulos e depois ativando-os manualmente quando os alvos estiverem dentro do seu alcance. Poucos minutos depois desta previsão, vimos isso mesmo acontecer na televisão. Um pelotão lançou um carro por um quarteirão abaixo, ativando 4 casulos. Tudo parece bem. 3 batedores avançam e chegam sem problemas ao fim da rua. Mas quando 20 soldados rebeldes seguem pelo mesmo caminho, são mandados pelos ares por uma fila de roseiras em vaso diante de uma loja de flores. Aposto que o Plutarco se está a roer de inveja por não ter estado na sala de comandos, neste caso, comenta o Peeta. O Beatty passa a emissão de novo para o Capitólio, onde uma jornalista carrancuda anuncia os quarteirões que os civis devem evacuar. Com a atualização dela e a história anterior, sou capaz de assinalar no meu mapa de papel as posições relativas dos dois exércitos. Ouço passos lá fora na rua, aproximo-me das janelas e espreito pelos estores. À luz do amanhecer, vejo um espetáculo bizarro. Centenas de refugiados dos quarteirões, agora ocupados, dirigem-se para o centro do Capitólio. Os mais assustados trazem apenas camisas de noite e pantufas, enquanto os mais preparados se embrulharam em várias camadas de roupa. Transportam tudo, desde cãezinhos de salão a caixas de joias e plantas em vaso. Um homem num roupão penugento traz apenas uma banana madura na mão. Crianças confusas e sonolentas arrastam-se atrás dos pais. A maioria demasiado aturdida ou perplexa para chorar. Pedaços delas passam-me rapidamente pela linha de visão. Um par de olhos castanhos arregalados. Um braço agarrando uma boneca predileta. Um par de pés descalços, azulados por causa do frio, tropeçando nas pedras irregulares da calçada. A visão faz-me lembrar as crianças do 12 que morreram fugindo das bombas incendiárias. Afaste-me da janela. A Tigris oferece-se para ser a nossa espia durante o dia, visto que é a única que não tem a cabeça a prémio. Depois de nos fechar na cave, sai para o Capitólio para recolher informações que nos possam ajudar. Na cave, passeio de um lado para o outro, irritando os outros. Algo me diz que não aproveitar a vaga de refugiados é um erro. Que melhor disfarce poderíamos ter? Por outro lado, cada pessoa deslocada na rua equivale a outro par de olhos procurando os cinco rebeldes à solta. Mas que ganhamos permanecendo aqui? Na realidade, estamos apenas a esgotar o nosso pequeno esconderijo de comida e a esperar o quê? Que os rebeldes tomem o Capitólio? Isso poderá levar semanas e não sei bem o que faria se tal acontecesse. Não sairia a correr para os saudar. A Coin mandava-me de volta para o 13 antes que eu pudesse dizer camarinha, camarinha, camarinha. Não fiz todo este caminho, nem perdi todas aquelas pessoas para me entregar àquela mulher. Eu mato o Snow. Além disso, haveria muitas coisas acerca dos últimos dias que eu teria dificuldade em explicar. Muitas delas, se tornassem públicas, poderiam custar-me o acordo relativo à imunidade dos vencedores. E além de mim, tenho a impressão de que alguns dos outros irão precisar dela. Como o Pita, que apesar de tudo, pode ser visto em filme, atirando o Mitchell para aquele casulo da rede. Posso imaginar o que um tribunal de guerra da Coyne faria com isso. Ao final da tarde, começamos a preocupar-nos com a ausência prolongada da Tigris. A conversa volta-se para as possibilidades de ela ter sido detida e presa, de nos ter denunciado ou de simplesmente ter ficado ferida na vaga de refugiados. Mas por volta das 6 horas, ouvimos-la regressar. Depois de algum arrastar de pés no andar de cima, ela abre a portinhola. O cheiro maravilhoso de carne a fritar e enchoar. A Tigris preparou-nos um fricassé de fiambre e batatas. É a primeira refeição quente que comemos há dias, e enquanto espero que ela me encha o prato, corro o sério risco de me babar. Enquanto mastigo, tento prestar atenção à Tigris, que conta como conseguiu a comida. Mas o que retenho é que neste momento a roupa interior de pele é um artigo de troca bastante valioso, sobretudo para as pessoas que abandonaram as suas casas com pouca roupa. Muitas continuam na rua tentando encontrar um abrigo para passar a noite. Os que moram nos apartamentos de luxo do centro da cidade não abriram as portas para os receber. Pelo contrário, a maioria trancou-se a sete chaves, correu os estores ou fingiu não estar em casa. Agora o círculo da cidade está cheio de refugiados e os soldados da paz andam de porta em porta, forçando a entrada, se necessário, para providenciar alojamento às pessoas. Na televisão, vemos um sóbrio comandante dos soldados da paz ditar regras específicas quanto ao número de pessoas por metro quadrado que cada residente deverá receber. Ele lembra aos cidadãos do Capitólio que as temperaturas vão descer abaixo de zero esta noite e avisa-os de que o presidente espera que eles sejam anfitriões não só prestáveis, mas entusiastas neste tempo de crise. Depois mostram algumas imagens muito encenadas de cidadãos preocupados, acolhendo refugiados agradecidos em suas casas. O comandante dos Soldados da Paz diz que o próprio presidente mandou aprontar parte da sua mansão para receber cidadãos amanhã. Acrescenta que os lojistas também deviam estar preparados para disponibilizar os seus espaços quando solicitados. Tigres, pode ser tu, avisa o Pita. Percebo que ele tem razão, que até mesmo aquela lojinha estreita pode ser confiscada quando o número de refugiados aumentar. Então estaríamos verdadeiramente encurralados na cave, sob perigo constante de sermos descobertos. Quantos dias temos? Um? Dois, talvez? O comandante dos Soldados da Paz volta com mais instruções para a população. Parece que esta tarde houve um infeliz incidente em que uma multidão espancou até à morte um jovem que se parecia com o Pita. A partir de agora, todos os possíveis avistamentos de rebeldes devem ser comunicados imediatamente às autoridades, que tratarão da identificação e detenção dos suspeitos. Depois mostra uma fotografia da vítima. Tirando os caracóis oxigenados, nada no rapaz faz lembrar sequer o Pita. As pessoas enlouqueceram, murmura a crescida. Assistimos a uma breve atualização dos rebeldes que nos dá a saber que mais alguns quarteirões foram hoje conquistados. Tomo nota dos cruzamentos no meu mapa e analiso a situação. A linha C está apenas a 4 quarteirões daqui, anuncio. Por alguma razão, isso deixa-me mais ansiosa do que a ideia dos soldados da paz à procura de alojamento para os refugiados. De repente, torno-me muito prestável. Deixem-me lavar a louça. Eu ajudo-te. O Gale levanta os pratos. Sinto os olhos do Pita a seguir-nos para fora da sala. Na cozinha acanhada, nas traseiras da loja de Tigres, encho o lava-louça de água e sabão. Achas que é verdade? Pergunto. Que o Snow acolherá refugiados na mansão? Agora tem de o fazer, pelo menos para as câmaras, responde o Gale. Vou sair amanhã de manhã, anuncio. Eu vou contigo, afirma o Gale. Que fazemos com os outros? O Pollux e a Crescida podem ser úteis. São bons guias, considero. Na verdade, o problema não é o Pollux e a Crescida, mas o Pita é demasiado imprevisível, conclui o Gale. Achas que ele ainda aceitaria que o deixássemos ficar? Podemos argumentar que nos colocará em perigo, sugiro. Ele poderá ficar aqui, se formos convincentes. O Pita é bastante compreensivo com a nossa sugestão. Concorda prontamente que a sua presença poderia colocar em perigo os outros quatro. Estou já a achar que tudo se poderá resolver, que o Pita esperará pelo fim da guerra na Cave da Tigres, quando ele anuncia que vai sair sozinho. Para fazer o quê? Pergunta a Crescida. Não sei bem. A única coisa em que ainda poderei ser útil é criar uma diversão. Viram o que aconteceu àquele homem que se parecia comigo? Respondeu. E se perderes o controle? Pergunto. Queres dizer se virar um mute? Bem, se sentir isso aproximar-se, tentarei voltar para aqui, assegura-me o Pita. E se o Snow te apanhar de novo? Pergunta ao Gale. Nem sequer tens uma espingarda. Terei simplesmente de arriscar, insisto, Pita, como todos vocês. Os dois trocam um olhar. Depois, o Gale mete a mão no bolso da camisa e põe o seu comprimido de camarinha da noite na mão do Pita. Este deixa-o ficar na palma da mão aberta, sem o rejeitar nem o aceitar. E tu? Não te preocupes. O Biti ensinou-me a fazer detonar as minhas flechas de explosivos à mão. Se isso falhar, tenho a minha faca. E terei a Katniss, garante o Gale com um sorriso. Ela não lhes dará a satisfação de me capturarem com vida. A ideia de soldados da paz capturando o Gale põe-me novamente a melodia a tocar na cabeça. Vem, vem ter comigo à árvore. Aceita, Pita, digo com a voz embargada. Estendo a mão e fecho-lhe os dedos sobre o comprimido. Não haverá ninguém para te ajudar. Passamos uma noite agitada, acordando com os pesadelos uns dos outros, com as mentes a trabalhar nos planos do dia seguinte. Sinto-me aliviada quando chegam as 5 horas e podemos iniciar o que quer que este dia nos reserva. Comemos uma mistura da comida que nos resta, pêssegos em calda, bolachas de água e sal e caracóis, deixando uma lata de salmão para a Tigris, como magro agradecimento por tudo o que ela fez por nós. O gesto parece comovê-la. O seu rosto contorce-se numa expressão estranha e ela parte imediatamente para a ação. Passa a hora seguinte a transformar-nos. Volta a vestir-nos, de forma a que as nossas roupas normais escondam os uniformes antes mesmo de pormos os casacos e as capas. Reveste as nossas botas militares com uma espécie de pantufas peludas. Prende-nos as perucas com ganchos. Limpa os restos berrantes de tinta aplicados apressadamente aos nossos rostos e volta a maquilhar-nos. adorna-nos com cachecóis e lenços para nos esconder as armas. Depois dá-nos malas de mão e montes de bugigangas para usar. No fim, estamos exatamente iguais aos refugiados que fogem de rebeldes. Nunca subestimes o poder de uma grande estilista, elogia o Pita. É difícil perceber, mas acho que a Tigris pode ter mesmo corado por baixo das suas riscas. Não há atualizações úteis na televisão, mas a rua parece tão cheia de refugiados como na manhã anterior. O nosso plano é misturar-nos sorrateiramente na multidão em três grupos. Primeiro, a Crescida e o Pollux, que servirão de guias, mas com um bom avanço em relação a nós. Depois, eu e o Gale, pretendendo incluir-nos entre os refugiados que serão acolhidos hoje na mansão. Depois, o Pita, que seguirá atrás, pronto para criar uma diversão, se for necessário. A Tigris espreita pelos estores à espera do momento certo, destranca a porta e faz sinal com a cabeça à Crescida e ao Pollux. Tenham cuidado, diz a Crescida, e desaparece. Nós seguiremos dentro de um minuto. Tiro a chave para fora, solto as algemas do Pita e meto-as num bolso. Ele esfrega os punhos, dobra-os. Sinto uma espécie de desespero surgindo dentro de mim, como se tivesse voltado para o quarteirão com o Bitty entregando-me à Joana aquele rolo de fio elétrico. Escuta, digo, não faças nenhum disparate. Não, só em último recurso, prometo, responde o Pita. Abraço-lhe o pescoço. Sinto os braços dele hesitar antes de me envolverem. Não tão firmes como eram dantes, mas ainda quentes e fortes. Invadem-me mil recordações. Todos os momentos em que aqueles braços foram o meu único refúgio do mundo. Talvez não devidamente apreciados na altura, mas tão ternos na minha memória e agora extintos para sempre. Está bem, então. Solto. Está na hora, avisa a Tigris. Dou-lhe um beijo na face. Aperto a minha capa vermelha com capuz, puxo o cachecol para cima do nariz e sigo o Gale para o ar frio da rua. Flocos de neve gelados e cortantes ferem-me a pele exposta. O sol nascente está a tentar romper a escuridão sem grande êxito. Há luz suficiente para ver os vultos agasalhados mais próximos, mas pouco mais. São condições perfeitas, na verdade. Só que não consigo localizar a Crescida e o Pollux. Eu e o Gale baixamos a cabeça e caminhamos lentamente com os refugiados. Ouço aquilo que perdi quando espreitei pelos estores ontem. Choros, gemidos, respiração ofegante. E não muito longe, tiros. Para onde vamos, tio? Pergunta um rapazinho, tremendo de frio, a um homem carregado com um pequeno cofre. Para a mansão do presidente. Eles vão dar-nos um novo lugar para morar, responde o homem, bufando. Saímos da ruela e entramos numa das avenidas principais. Mantenham-se à direita, ordena uma voz. E vejo os soldados da paz, espalhados entre a multidão, orientando o fluxo de tráfego humano. Rostos assustados espreitam pelas montras de vidro laminado das lojas, que começam já a ficar cheias de refugiados. Por este andar, a Tigris poderá ter novos hóspedes antes do almoço. Foi bom para todos termos saído quando saímos.